melhor do Braga. Mais linda que me aconteceu. Que legal. amo você, eu não quero te perder. Mas que loucura, foi tão gostoso te conhecer. Seu beijo faz enlouquecer. Amorzinho, quero sentir teus carinhos. Você é tão gostosinho. Você é tão nova pra minha idade. As melhores pra você. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não se expressar. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor. Amor.

mas você não me olha mais, não me dá mais atenção. Agora eu não sei não. Joguei